Alanzinho, simplesmente romântico. Falo que já te esqueci, mas se lembrar eu choro. Se me ligar eu volto. Somente que me ama, que eu paro na sua cama. Outra vez eu caí, tô aqui bebendo do seu beijo. Recaí, olha aí, me embriaguei de novo. Você é gasolina e eu não nego fogo. Mas o problema é que eu te amo. De copo e alma, ressaca de amor não mata não. Se matasse já tinha dado um troço nesse coração. Mas o problema é que eu te amo. De copo e alma, ressaca de amor não mata não. Se matasse já tinha dado um troço nesse coração. É Tati Pinker. Eu caí, tô aqui bebendo do seu beijo. Recaí, olha aí, me embriaguei de novo. Você é gasolina e eu não nego fogo. Mas o problema é que eu te amo. De corpo e alma, ressaca de amor não mata não. Se matasse já tinha dado um troço nesse coração. Mas o problema é que eu te amo. Tinha dado um troço nesse coração. Mas o problema é que eu te amo.